futebol. Vem, Neymar Júnior é barato, hein? Neymar Júnior! Calma aí. Amor, pra você, podia ser até de graça, mas o país tá em crise. Chega aí. Vem pra cá, amor. Aqui, ó. Chega aqui pra cá. Irmão, deixa o vídeo aí, fala. Só belezinha. Obrigado. O que eles ainda tem nessa bolsa aí, meu amor? Você quer tirar uma foto comigo? Você quer tirar uma foto? Você quer tirar uma foto? Tem que tirar uma foto. Quem tira a foto? Você quer o quê? Quer o quê? Número? Não, número? Nome? Poxa. Você quer o quê, meu? Não. Calma aí, irmão. Ela tá à vontade. Relaxa. Vou anotar aqui. Calma aí. Aí, tá vendo? Ó, tá bom. Liga-me. Ei, o Grego ficou com ciúme. A menina pegou meu número, parceiro. Tá maluco? Essa cara, ela pegou meu número, irmão. Irmão, ela vai me ligar, eu vou te ver. A menina pegou meu número. Mano, a gringa me mandou mensagem, irmão. Olha aqui, caô, a foto dela, mano. É ela mesmo, irmão. Caralho, vê se tu tá entendendo esse bagulho aí. Tá mandando tudo em inglês, cara. Pô, eu tô entendendo nada. Eu acho que ela tá te chamando pra sair, mentira, cara. Mentira. Que isso, eu vou trazer ela pro baile do morro então. Vai não, ter essa coragem. Pô, mas vambora, vamos comigo. Não, vambora, cara, vambora. Vou pagar tudo. Se eu for, mas eu não vou dançar, nem vou dançar. Pô, vamos zoar com a gringa. Caralho, gringa louca, irmão. Daquele jeito, pique Alemanha, mano, só 7-1. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha, 7-1 nas malandras, 7-1 nas malandras. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho que o moleque banca. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho que o moleque banca. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, louca. Deixa ela entrar na onda. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Daquele jeito, do jeito que ela gosta. Quer se envolver, se envolve, só não vai fazer fofoca. MC maneirinho, muito louco e bem bacana. Avisa pra elas, nós tá pique Alemanha. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho que o moleque banca. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o Dennis que o moleque banca. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, louca. Deixa ela entrar na onda. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Tarde aí, gringa aí, ó, no morro, tirando onda daquele jeito aqui no Serrão, tá ligado? É o bicho daquele jeito.